nós temos um compromisso muito grande com o ambiente, faz parte do Grupo Sonae, portanto é um dos vetores da empresa em termos de sustentabilidade, podermos estar mais próximo das comunidades locais, e portanto fizemos uma campanha no final do ano passado que visava recolher toneladas de resíduos que os nossos clientes já não precisam, os portugueses em geral. A campanha correu muito bem, excedeu em grande parte a nossa expectativa e obviamente depois o retorno dessa recolha traduz nestas ações, como hoje estamos aqui a ver, de plantação de árvores, que queremos continuar a patrocinar e a estar muito próximo das comunidades, também para garantir que a floresta evolui de acordo com aquilo que é o desejo de todos nós. E foram vocês que escolheram Oliveira do Hospital ou têm feito por todo o país? Não, nós escolhemos Oliveira do Hospital porque foi uma zona que foi muito fustigada pelos incêndios. Na altura sentimos que houve muito apoio na zona de Pedrógão, também num incêndio monstruoso que começou há 2 anos, mas sentimos que, havendo já muitos apoios nessa região, era importante olhar para outras regiões do país e, portanto, daí devíamos dar aqui o apoio também à área de Oliveira do Hospital e estarmos aqui presentes hoje.